De Jesus, ninguém foi coroado numa cruz com coroa de espinhos sob o sol. Ninguém foi ao inferno igual a Jesus, tirar das mãos do mal o meu final, fazendo-me eternamente sua. Chance pra viver. Então, por isso é que eu não largo meu Jesus, que me achou perdida sem teu luz, me fez mais rica que qualquer mortal. Ninguém, a morte pôde triunfar, ninguém pagou mais caro por me amar. Senhor, eu sou eternamente sua. Ninguém foi ao inferno igual a Jesus, tirar das mãos do mal o meu final, fazendo-me eternamente sua.